Comando Interno agradece a todos aqueles que fortaleceram diretamente ou indiretamente o nosso trabalho. 13 anos de correria, tamo junto aí. Salve família, Guarulhos em peso, Favela do Moinho, várias quebradas aí que fortaleceu, tamo junto, é nóis. É isso mesmo, rapaz. Vários parceiros de hoje e de ontem, quero agradecer desde já. Que Deus abençoe a família de cada um do Grupo Comando Interno. DJ Dida, aliado Uru, certo, tio? Essa é a nossa postura e pode acreditar que a batalha continua. É desse jeito, nego. Deus abençoe a todas as favelas do Brasil. Paz.